minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você